Amemos. Laru Exu, salve o senhor Exu Rei. Agradeço muito a essa oportunidade de estudo com o senhor no diálogo com os espíritos. A gratidão novamente é mútua pela oportunidade da gente poder fazer um bom trabalho. Na graça de Deus. Seu Exu, muita gente diz assim, o lugar da palavra Deus não é na boca de Exu. O que, que o senhor responderia? Responderia que isso é um absurdo. Porque Exu fala de Deus, sim. Já temos que começar a romper essas barreiras, porque somos seres de Deus. Somos seres que trabalhamos em prol do divino. Somos seres que estamos também em plena ascensão espiritual. Por que não falar de Deus? Somos Deus em ação, junto com o Criador, junto com todos os outros seres espirituais que trabalham. O que quer que seja que exista no universo faz parte de Deus. A diferença é o que está no universo que se locomove em direção a Deus e o que não se locomove em direção a Deus. E esse Exu aqui fala muito de Deus, sim. E cada Exu que fale o quanto achar que acha necessário, o que não acha. E o mais importante não é ficar falando o nome de Deus. É fazer um trabalho bem feito. É honrar o ser divino que tem dentro de cada um de nós. Então, menos conversa dessa turma que acha que tem muito critério e mais ação. Perfeito. Até antes daquela questão que eu deixei para agora, eu gostaria de perguntar para o senhor isso. O que é que faz um humano se achar superior ao outro quando, por mais que ele saiba, ele só tem a metade da história? Certo. Isso se dá, moço, pelo cérebro reptiliano do ser humano. Essa situação de hierarquia, de reinados, de um posto acima do outro, deu-se pelos reptilianos, pela influência reptiliana que existe aqui na Terra. Uma parte deles, é claro, existem reptilianos que estão também numa missão de plena ascensão espiritual e de desapego. Mas a parte que confere a esses grupos que se formaram, impérios, reis, rainhas, hierarquia, é uma coisa que se vem desta raça. Eles gostam muito disso. Eles lidam com o karma de uma maneira diferenciada para que não saiam desse círculo, para que não saiam dessa questão de hierarquia. Então, ter um líder, ter uma influência, ter alguém para você se remeter, ter gente abaixo, gente acima, é coisa de reptiliano, é coisa dessa raça. Está muito ainda influenciado no sistema da Terra. Tem influência de outras raças? Tem. Mas o poder e essa situação de hierarquia está na mão dos reptilianos ainda e seres com influências reptoides. Tá certo. Quando o senhor fala de reptiliano, a pessoa que não tem muita conexão de interesse ou estudo sobre esse assunto pode achar que um réptil pode influenciar alguma coisa e pensar em dinossauro e tudo. O senhor está falando, na verdade, sobre uma raça específica de extraterrestre. Exatamente, uma raça específica de extraterrestre, não uma só. Existem várias e várias ramificações reptilianas em todo o universo. Dentre elas, a raça humana, sim, tem modificações genéticas que contém DNA reptiliano. O que que há? Esses seres que vieram para cá em uma época muito remota, instalaram-se como se fossem seres superiores, como se fossem lá os deuses que os seres humanos que aqui estavam menos capacitados observavam eles chegando. Esses seres se misturaram com os seres que aqui estavam e criaram raças híbridas. Só que esses seres tinham que ser exaltados, porque eles eram os líderes. Eles eram os comandantes da raça aqui na Terra. E foi se passando geração em geração, e esse DNA foi se sendo mantido através dessas famílias, através desses reinados, e ainda se mantém em alguns lugares. Então, pode ser que a história da origem de tudo isso tenha se perdido, mas ainda existe a egrégora disso. Ainda existe o DNA de todas essas modificações das lideranças reptilianas que se mantém, né, nesses reinados, nessas lideranças que acham que precisam de tanta hierarquia e de tanta reverência, entendeu, moço? Existem outras raças que já são mais benevolentes e que trabalham num sistema de protocooperação e sinarquia, onde existem pessoas importantes em todos os setores e todas as pessoas são importantes para todas as pessoas. Os reptilianos, em específico, essa raça que provém lá dos Anunnaki, dessas histórias todas que a gente ouve, gostam dessa situação de poder saber que vão subir de degrau, que vai ter alguém para servi-los e etc. Está acabando isso. Vocês estão passando por uma transformação onde acabará de uma maneira, digamos que a passos lentos, mas tudo o que está acontecendo na Terra, principalmente nesse ano e nos próximos anos, reverberará nessa mudança. É preciso uma mudança impactante de conceitos e de critérios e de sistemas para que vocês possam atingir o próximo degrau. Então vamos para aquela pergunta antes que eu me esqueça, para depois passar para a próxima. O senhor atua em qual polaridade? Bom, os Exus em geral atuam na polaridade negativa. Na pilha existe o lado positivo e negativo. Nós atuamos na parte negativa, de energia negativa. Não negativo no sistema de ser ruim, mas trabalhamos a outra face da moeda. Eu, particularmente, trabalho na linha negativa de Oxalá. Então, nós trabalhamos nessa polaridade para quê? Para segurar as energias negativas de um trabalho da linha de Oxalá. Mas também trabalhamos com a linha de Ogum e outras linhas. Mas trabalhamos o quê? Na densificação das energias que os seres humanos promovem aqui na Terra, nós somos os responsáveis pela distribuição disso, pela filtragem disso e para a recolocação dessas energias nos locais os quais são precisos. Reequilíbrio de karma, às vezes necessita de uma energia negativa na vida de um ser humano. É se colocado ali para que aquela energia o impulsione para tal situação. Então, é essa organização que nós trabalhamos na energia negativa, na polaridade que nós trabalhamos. Entendeu, moço? Claro. Quando alguém pergunta ao senhor qual que é o seu ponto de atuação, eu não sei se a pergunta quer dizer mais no sentido de se trabalha no cemitério, na encruzilhada. O que é que o senhor responderia? O ponto de atuação é a energia que o Exu se ancora para trabalhar, o ponto de força, na verdade, né? Certo. Nós trabalhamos com a energia das ruas. A minha linha, especificamente, com a energia das ruas, das encruzilhadas, mas também trabalhamos com as energias dos campos abertos, de campos e matas abertas, mas... propriamente dizendo, o nosso trabalho se dá mais nas ruas e nas encruzilhadas. Qual seria a diferença entre chamar o senhor de Exu Rei e chamar o senhor de Exu Rei das Sete Encruzilhadas? Existe uma linha chamada Exu Rei das Sete Encruzilhadas, existem outras linhas e outras ramificações de Exu Rei X ou Y. A minha linha se resume em Exu Rei. Tá, é certo. A linha Exu Rei. Muito bom. Então é uma, isso significa apenas uma outra linha com uma perícia de atuação e competências diferentes. Exatamente, mas que se entrelaçam entre si. Claro. Todas as linhas de Exu Rei, seja das almas, seja das sete encruzilhadas, seja apenas Exu Rei, se entrelaçam entre si em determinado momento de trabalho de atuação. Como eu disse antes, é necessário uma atuação mais forte na linha das almas? Vamos lá. É necessário uma atuação mais forte no umbral? Vamos com a linha necessária e assim por diante. Departamentos e ramificações diferenciadas que levam para o mesmo propósito. Em quantos médios o senhor desce? Desce, subo, né? Vai saber, né, mano? Momento, tô trabalhando com esse médium. Apenas. Respondido, né? E depois, quando um médium morre, como que o senhor faz? Como que o senhor escolhe o outro? Essa questão é uma questão espiritual, é uma questão de trabalho e de propósito. Por exemplo, no momento eu estou trabalhando com esse médium, mas não significa que não trabalhei com outros e que não dou assistência em outros lugares. Na questão incorporação, na questão consulta, eu trabalho com este médium, mas amparo numa outra questão espiritual. Outros trabalhos em outros lugares no aspecto etérico, no aspecto de coordenação de trabalhos espirituais. Isso todas as entidades podem fazer. Mas vamos supor que este médium desencarne e eu trabalho com ele, temos um propósito junto. Vai ser feita toda a revisão dos aspectos de vida dele, vai ser feita toda a colocação dos propósitos que foram alcançados, dos que não foram, do trabalho que foi realizado com cada entidade espiritual que está vinculada à existência desse médium, e iremos subir um degrau na mônada ou estabelecer o mesmo degrau onde se foi, onde se partiu, voltar para o mesmo degrau. Tendo isso, coloca-se uma nova existência e se coloca de novo um novo trabalho espiritual como mentor, como guia, ou como qualquer outra coisa que em qualquer outra cultura possa se ter. Por exemplo, o médium, vamos supor que encarne numa família muçulmana. Haverá um trabalho específico do guia relacionado à encarnação desse médium novamente, que não por conta de Exu, por conta de nenhuma entidade, não seguiu o propósito, por conta de limitações e de lapidações que não alcançou e é necessário alcançar numa nova vida. E nós estaremos novamente juntos, numa nova missão, trabalhando talvez de uma maneira mais significativa na parte mediúnica ou não. Depende do propósito que o conselho kármico definir para a existência desse ser, para a evolução do mesmo e dos que estão ao redor. Nesse caso dessa encarnação, foi-se colocado um aspecto mediúnico um pouco mais forte para que se houvesse um auxílio das grandes massas. Muito bom. O quanto nós, encarnados, estamos presos em conceitos de certo e errado, ou de bem e mal, e o quanto essa prisão nos impede de ver o universo como ele verdadeiramente é. Vocês estão aprisionados há eras como espíritos e como seres encarnados em uma falsa realidade de existência. Os seres humanos, eles enxergam o que está à sua frente, tecnicamente dizendo, quando estão encarnados. Os seres humanos com aberturas espirituais foram subjugados e colocados à margem. Esses seres foram voltando com novas aberturas espirituais e foram se colocados à margem e subjugados. Esses seres que foram colocados à margem foram, de uma certa maneira, evoluindo espiritualmente e não necessitando mais de retornar ao plano Terra. Esses seres que foram subjugados por enxergarem a realidade, por enxergarem as forças universais e por enxergarem o propósito de evolução, o qual um monte de pessoas. Moço, compare os seres humanos como um monte de zumbis. Meu Deus. Quando se chega um que não é um zumbi ali no meio, o que acontece com ele? Os zumbis não vão pra cima dele? Vão. Tentar comer a carne dele, tentar fazer com que ele se torne um deles? Isso. E muitas vezes não é de uma maneira consciencial, de uma maneira instintiva. Isso. É essa maneira que os seres humanos vivem. É. Quando aparece alguém com uma abertura, com uma consciência, que olha aquele monte de zumbi e fala, pera um pouquinho, isso não é dessa maneira. Eu acredito numa maneira diferente. Essa pessoa é subjugada, essa pessoa é colocada de lado, e essa pessoa muitas vezes tem que fugir, ou serve de alimento para os próprios zumbis. Então essa pessoa vai subindo degrau, uma pessoa aqui, uma pessoa acolá, então vai se formando uma horda espiritual quando esses seres vão partindo em volta da Terra. E é graças a esses seres que esse planeta ainda existe, porque são seres que aqui estiveram, são seres que aqui experimentaram, que aqui sofreram os ardores da carne, dos julgamentos e do ego humano, que se comprazeram da situação dos seres alienados que aqui estão e se colocam à disposição porque acreditam que, assim como eles conseguiram a resposta, podem fazer com que as pessoas e os espíritos aqui confusos possam alcançar. É só por isso que o planeta de vocês ainda existe. Caso contrário, já teria sumido do universo há muito tempo. Nossa. O ser humano muitas vezes quer saber a complexidade do universo e aprender sobre Deus e aquilo que se refere ao além-túmulo. Por que que ninguém quer saber sobre como amar ao próximo e a si mesmo? É que tá, moço. Saberiam o que é Deus fazendo isso. Não. É simples num ponto de vista de conversa, mas é difícil num ponto de vista de ação. Saberiam o que é Deus, o que é o além-túmulo, o que é a eternidade, realizando isso que você acabou de citar. Você já me deu a resposta antes de fazer a pergunta. Nossa, hein? Claro. Uma pergunta mais técnica. E aí depois o senhor responde se o senhor vê utilidade para ela. Como usar o sal negro? Algumas perguntas são muito técnicas. Sal negro? Isso. Olha, moço, eu vou dizer uma coisa. Assim como qualquer elemento existente aqui na Terra, tem que se utilizar com a plena sabedoria. Tem que se utilizar com o propósito do que está fazendo. Claro. Quando você, moço, utiliza algum elemento em prol de algo, você utiliza por curiosidade, você utiliza para ver o que vai dar, ou você procura saber do que se trata? Isso mesmo. Eu vou procurar estudar as propriedades daquilo, como manusear, ver se o propósito que aquilo serve existe mesmo, e se eu, depois de ter a técnica, se eu tenho a sabedoria de aplicar, pô. Isso se vale para o elemento citado ou para qualquer elemento que possa se utilizar a fim de se fazer uma prática espiritual, esotérica ou não. Você vai comer um quilo de sal, que não seja o negro, você vai comer um quilo de sal porque você achou atraente? Ou você vai pegar ali a pontinha do dedo para experimentar primeiro? A sabedoria faz isso, com que as pessoas pisem em ovos. Agora, qual o propósito de se utilizar um elemento? Uma pessoa chega até você e diz que está carregada espiritualmente. Você já vai tacando pólvora em volta dela e jogando para queimar? Ou você vai no cerne da questão primeiro, para saber se realmente há necessidade de se fazer um trabalho com pólvora? Claro. Então, moço, é estudo. Quer saber sobre alquimia? Quer saber sobre ervas? É muito bem dito. Vá estudar. Vá se colocar à disposição com quem já realizou essas coisas e deu certo. E observe quem fez essas coisas e não deu certo também. Que não existe verdade absoluta sem que você procure a própria verdade. Nossa. Porque daí você cria o seu conceito. Entendeu, moço? É muito fácil eu dizer pra você, faça tal coisa dessa maneira que vai dar certo. E se pra você não der? E se pra você não for bom? E se você for diabético e alguém tá te receitando um negócio que vai subir sua diabetes? Se você tiver pressão alta e a pessoa te mandar tomar água do mar, como é que fica? Para cada situação existe um remédio. Para cada situação espiritual existe uma resolução. É por isso que vocês são seres diferentes, tanto na parte espiritual quanto na parte material. Cada um tem o seu processo e cada um busca aquilo que lhe apetece. Quer saber sobre uma coisa? Estude, leia e procure vários pontos de vista para que você possa construir o seu. Nossa. O que que o senhor diz como conselho para uma pessoa que ouve a resposta de um Exu e toma aquilo como, pelo respeito que tem naturalmente pela entidade, mas toma aquilo como verdade e não faz essa pesquisa que o senhor acabou de dizer que é essencial? O que que isso pode acarretar para ela? Voltando a essa questão que nós trabalhamos. Isso. Como eu digo, as entidades, elas sugerem as coisas. Uhum. Elas dão uma sugestão de coisas que podem auxiliar no processo de um ser humano. Você nunca vai ouvir uma entidade dizer, faça tal coisa a todo custo, não. Nós não temos permissão para impor o que nós achamos que é certo. Nós temos permissão para sugerir aquilo que, com base em nossa vivência e em nosso trabalho, tem grandes chances de dar certo se a pessoa seguir o caminho que foi sugerido. Mas é preciso que a pessoa siga o caminho sugerido através do seu próprio conhecimento, através da sua própria busca. E como nós dissemos anteriormente, nós somos apenas o quê? Um mapa. A pessoa vai consultar o mapa, mas quem vai seguir o caminho, quem vai realizar a busca, é ela. Estamos aqui como se fossem sintonizadores de quê? De justiça, de verdade, parâmetros de conselho, parâmetros de sugestão, para que a pessoa, através do exemplo que nós já conseguimos alcançar e das formas iniciáticas que nós já fomos apresentados, conseguir encontrar o próprio caminho e construir a própria estrada através de um mapa genérico que nós apresentamos. Não podemos entregar a resposta conclusiva, mas sim trazer o quê? O cerne da questão para que a pessoa possa se basear como ela deve fazer. Entende, moço, a complexidade disso? Sim, senhor. Por falar em complexidade disso, eu digo às pessoas que não gostam de falar de atualidade, porque se uma pessoa daqui 100 anos vai ouvir esse diálogo, não vai ter muito uso e utilidade para ela. Mas, independente de falar nomes, o senhor acredita que uma forma de neutralizar a preocupação com quem virou presidente da onde seria a pessoa ser o melhor presidente da própria vida antes de esperar o outro que seja o presidente melhor do país? Sim, porque hoje em dia a figura presidente é uma figura simbólica. Existe um ser que é eleito e ele estará à frente de uma nação. Só que à frente dessa nação estará este ser e estará repleto de pessoas em volta, as quais decidirão o futuro de uma nação e decidirão o futuro da situação a qual ele vai sugerir. Um presidente com plenos poderes de decisão, numa democracia, não será mais um presidente, será o quê? Um ditador. E ainda existem alguns que são. Para que isso ocorra em uma sociedade democrática, terá que se mudar o nome de uma sociedade democrática para uma sociedade totalitária. Uhum. Então, a escolha de um presidente é importante, sim. Mas é importante não pelo presidente em si, mas sim pela equipe que está ao redor, por todo um Senado, por toda uma Câmara, por todo um conglomerado de homens e mulheres que estarão ali juntos para banir ou para aprovar o que foi proposto. Estamos passando por um momento negro da humanidade, onde o poder e o ego estão no seu ápice. Mas, em contrapartida, as energias transmutadoras estão fazendo o que é possível e o que está em abertura espiritual para que isso seja o aprendizado para que se haja uma nova sociedade. Tudo o que está acontecendo é preciso, mas através do livre-arbítrio do ser humano pode-se mudar isso. Pode-se acontecer uma situação no mundo hoje em dia, X ou Y. Existem dois caminhos a serem seguidos. Um deles promoverá a lapidação do ser humano e a abertura universal para que esse planeta encontre realmente o propósito ao qual está designado, e o outro pode vir a destruição desse planeta, que acarretará uma nova humanidade com novos espíritos e que culminará também numa transmutação, só que com aspectos mais árduos. Nós não sabemos a resposta disso, mas as duas levarão à transmutação. Dependerá das almas e das consciências dos seres humanos reverterem isso. Claro. A gente vê que existem diferentes facções de famílias que estão muito ligadas com esse controle da massa, e sabemos que uma delas é uma sociedade a qual se referem como Casariana, e uma outra sociedade com a qual está ligada a grande sociedade do Dragão Branco. E a Casariana quer manter o controle, e essa a segunda do Dragão Branco quer que se faça uma moeda universal, quer que libere logo a tecnologia para todo mundo, sem muito exagero, mas que a sociedade prospere. E Chico Xavier disse que 2019 está chegando, né? Que é o ponto de virada lá, se não houver uma terceira guerra mundial. E aí estão perguntando quando que essa forma de controle universal vai terminar por parte da família que tem ali aquela forma de agir reptiliana, e se isso vai ter fim na terceira dimensão. Certo. Conversamos um pouco disso antes, né? A maneira de tudo isso acabar é com os núcleos que estão sendo formados através da espiritualidade, como essas casas espiritualistas, universalistas, como os seres humanos aqui encarnados que já estão entendendo a consciência, estão tendo mensagens, estão tendo contatos, comecem a colocar isso em exercício. Comecem a colocar a verdade que estão recebendo em pleno exercício também da democracia. Porque se não existisse pessoas que são manipuladas pelas ideias totalitárias de seres que se são chamados de líderes, como a gente falou anteriormente, não haveriam guerras. Ou você acha que um homem em cima de um plenário diz que você precisa fazer tal coisa e 1 milhão de soldados vão lá? E se 1 milhão de soldados olhassem para ele e dissessem, não vamos? Como ia ficar? Olha daí. E se 1 milhão de pessoas que estão sob o poder de algumas mentes que são doentias dissessem, nós não queremos mais isso e nós estamos com as armas nas mãos e não iremos obedecer, e a partir de hoje a transformação será feita? Oh. O que que ia acontecer com a humanidade? Por enquanto vocês estão com poucos núcleos de expansão consciencial para que haja uma nova era, mas esses poucos núcleos podem se formar pessoas que serão os próximos líderes, se é que essa nomenclatura é cabível. Líderes de consciência, não líderes de terras, não líderes de poder, de expansão consciencial, de expansão territorial, e sim expansão consciencial. Não existe em nenhum livro sagrado uma divisão de terras com cercas. Um lugar que diz que o ser humano X tem que ter mais que o Y. Diz que tudo é nosso e que tudo tem que ser aproveitado, porque todos somos filhos do mesmo pai. As pessoas leem aquilo, fazem as alterações necessárias a bel prazer, e embutem na cabeça das pessoas frágeis emocionalmente que elas precisam de mais terras, que elas precisam colocar a nação delas sobre as outras. Já não cabe mais isso na atual conjuntura dos seres humanos. Claro. Então, seu Exu, eu tenho aqui uma frase que foi canalizada pela mediunidade do Gabriel Raio Lunar, né, que veio no diálogo com os espíritos com o Pai João da Cachoeira, diálogo 26R, e aí ele trouxe uma consciência chamada Ashtar Sheran. E ele compartilhou uma frase, essa consciência, que eu até gostaria que o senhor comentasse e ajuda a trazer a força de expressão para que até o senhor está ensinando a gente. Diz assim: reforçamos essa frase dizendo que cada perigo contra a sua vida e a do seu planeta é desmantelado a cada gesto de amor que praticam. E aí, seu Exu? É, moço. Foi o que a gente falou anteriormente. Inclusive, este ser, o qual você citou, sim, Ashtar Sheran, sim, é o comandante de um comando que tem o próprio nome dele. Esses comandos estelares, no caso de Ashtar Sheran, será o próximo responsável pelo setor galáctico que nós estamos aqui na Terra. Uau! Esse comando está acima dos mestres ascensionados. Os mestres ascensionados respondem a este comando. Este comando são de seres que nunca aqui estiveram, mas estão trabalhando em prol da evolução dos seres aqui encarnados. Os mestres ascensionados existem no aspecto de seres que aqui já estiveram, seres que aqui não estiveram ainda, mas estiveram em algum setor galáctico aqui e trabalham em prol da evolução deste planeta. Ou podem pedir para voltar para o setor o qual são de origem. É tanto o amor desses mestres, é tanta a entrega que eles se dividiram em 7 raios com algumas ramificações de outros raios, os quais vocês ainda não podem enxergar as cores, para trazer esta evolução à Terra. E este comando Ashtar Sheran é a nave que está por cima de tudo isso, uma nave enorme, um sistema galáctico enorme, que vocês não têm noção da tecnologia astral e espiritual que eles contêm, que estão propiciando que haja um ancoramento para que haja essa mudança. Eles não precisavam estar aqui se colocando à disposição, mas através dos mestres, através desses setores galácticos, foi se fazendo uma interligação universal. Eles estão na causa. Eles estão aqui para auxiliar, mas ainda não podem deter o dedo dos seres humanos nas bombas atômicas. Isso vai ser preciso de um trabalho de muita consciência e de muita sugestão espiritual. Eles precisam estar abertos a isso para que não haja um hecatombe aqui na Terra. O trabalho está sendo muito bem feito e tem tudo para dar certo. Se o ego desses seres que tem o poder do dedo for amaciado. Entendi. O senhor falar um pouco sobre retorno e gratidão. Muitas pessoas fazem algo e esperam ali, fica esperando um resultado, em vez de continuar caminhando. E outras fazem algo e fica ali esperando a gratidão, antes de continuar caminhando, pô. O que o senhor responde aí? Eu respondo que a lei do retorno e a gratidão estão totalmente ligados um ao outro. Uhum. Quando você é grato por alguma coisa, você já faz com gratidão. Você já não espera nada em troca porque você já é grato por poder ter feito algo por alguém. Oh. E quando você recebe algo, você também já é grato porque alguém fez algo por você. Então, esse negócio de fazer alguma coisa pro outro já esperando a gratidão do outro, isso daí não é feito de coração. Isso é feito por interesse, isso daí é ego, isso daí é manipulação, isso daí é interesse próprio. Tudo que quer que você faça, faça com gratidão e já faça com gratidão prévia. Seja a prévia da gratidão. Já seja gratidão todos os dias. Acorde e agradeça por tudo aquilo que você já almeja na sua vida. Já seja grato. Já seja grato pelo bom dia, pela boa tarde, pela boa noite. E aí você não terá que ficar esperando nada de ninguém. Porque você já é a gratidão, você já é grato por tudo. O que esperar, então? Pronto. Por falar em ser grato e ingrato, foi uma forma muito... muito simples e claro agora, quem não entender, pronto, é porque faz questão de não entender e tem seu direito, né? Agora, tem uma questão aqui dizendo assim, se é a transição planetária que está influenciando de alguma forma negativa a intolerância de muitos contra a nossa religião afro-brasileira. Então a gente vê assim, às vezes o pessoal comentando até um pouco com maior ímpeto ali no estado do Rio de Janeiro, mas isso corre pelo Brasil inteiro, enfim. Esse sentir dessa intolerância e a vontade de brigar pelos seus direitos, será que é o caminho? Certo. Em toda a história da humanidade, houve intolerância religiosa. A época das cruzadas foi uma época de derramamento de sangue. Vocês nem imaginam como foi. E isso já estava lá, a religião da Umbanda, a religião da espiritualidade, do misticismo, do esoterismo, já estavam lá. As pessoas eram brutalmente condenadas por um dom que tinham, por um acesso a algo que eles consideravam ameaçador ao poder das hierarquias que foram estabilizadas ali. Eles se estabilizaram como seres mandantes daqueles povos e nada que fosse contrário poderia se valer, porque aquilo faria com que as pessoas enxergassem a realidade e tirassem o poder da mão deles. Porque isso faria, com certeza, que houvesse a queda de impérios e a queda de poder da igreja, a queda de poder dos monarcas. Então foi coibido. O que ocorre hoje é um fractal dessa mentalidade daquela época. Só que com outras nomenclaturas, com outras religiões que, ao perceberem que as religiões mais espiritualistas trazem um pouco de consciência, trazem questionamentos de coisas que eles não querem revelar e coisas que eles não estão preparados para revelar e que fará com que eles percam as ovelhas que contribuem todos os meses para que eles fiquem parecendo porcos inchados em suas casas, isso faz com que? Com que eles tenham medo e desestabilidade. E qual é a maneira do ser humano que tem medo e desestabilidade combater a verdade e a justiça e o caminho aberto e a libertação do ser humano? É coibir, é agredir, é dizer que é errado, é dizer que é coisa do diabo, é dizer que aquilo não presta. Os seres espirituais, os seres umbandistas, kardecistas e que trabalham na verdade, não devem reagir com agressão, devem reagir com caráter, com moralidade, com o amor que Cristo ensinou, com o altruísmo, estendendo a mão, ajudando. Você não precisa de roupas de um culto X ou Y para ser um umbandista. Você não precisa utilizar guias, você não precisa utilizar nenhum apetrecho. Utiliza-se porque faz parte da ritualística, mas você continuará sendo um ser em expansão, você continuará sendo um ser com as suas crenças, contanto que sejam crenças dignas e que você não se utilize daquilo para exteriorizar uma revolta, e sim para trazer o amor. Na dúvida, utilize o amor. Na dúvida, abençoe as pessoas que te praguejam. Na dúvida, seja grato, como dissemos anteriormente. Na dúvida, auxilie a quem puder e como puder. Se não pode auxiliar com as suas roupas, auxilie com as roupas que você pode auxiliar de uma maneira mais sensata, de uma maneira mais digna, com que as pessoas não fiquem apontando o dedo. Seja você mesmo, se entremeie no meio da sociedade com uma pessoa que não está preocupado em dizer que é umbandista, muçulmano, católico, judeu ortodoxo, ou o que quer que seja, e sim de ser o amor, de ser a benevolência e de fazer o papel do Cristo interior. Não do Jesus Cristo da igreja, mas sim do Cristo ser universal interior. Claro. O que o senhor acha dessa colocação? Tudo bem, vamos nos unir para que exista uma resistência pacífica, né? Que igual o Gandhi falou, eu posso até ser uma pessoa desprezível, mas quando a verdade fala em mim, sou invencível. Então o senhor não acha que deveria unir a essa resistência amorosa, pacífica e humilde, o fato da pessoa também cultivar em si aquilo que ela quer extinguir no outro? Porque, peraí, não sei se eu expliquei direito. A pessoa vai e luta pelos direitos dela, mas dentro da casa dela, ela é inconsistente com aquilo que ela quer ver no outro. É. Isso, moço. Porque não adianta você colocar o seu ponto de vista, por mais que esteja correto, na base da agressão, na base da humilhação, na base da guerra. Uhum. Vamos supor. Você citou Gandhi. Foi um exemplo ótimo. Uhum. Ele entendeu que precisava sair o quê? Da Matrix de controle. E isso gerou um tumulto enorme. E isso foi base para quê? Depois de um tempo, Martin Luther King também exerceu o mesmo padrão de não violência. Embora os seguidores às vezes achassem que deviam agir com violência. Mas ele mostrou que quando você passa um cartão de crédito, moço, vamos falar uma coisa para que as pessoas que ouçam e que são um pouco leigas no assunto entendam. Quando você passa um cartão de crédito para fazer uma compra, aquilo não é uma ilusão? Crédito é dívida, não é? É. Quando você passa o cartão, é dívida. Isso. Quando você passa o débito não é o que você já tem? Está sendo doado, vamos supor, está sendo descontado? Isso. Então é o mesmo pensamento que esses seres humanos tiveram. Uhum. Se eu agredir, eu estou dando crédito. Eu estou ficando em dívida, porque eu estou agredindo as pessoas que estão me coibindo, que estão me menosprezando. Então vamos utilizar o que temos. O que, que nós temos aqui? Amor. Vamos doar o amor. Então eles foram debitando do que eles tinham e foram doando para essas pessoas amor. E as pessoas que batiam, as pessoas que menosprezavam, estavam em crédito, estavam colocando crédito, estavam em dívida. O que, que a energia universal entende disso? Precisa ser feito alguma coisa. E o que aconteceu? Eles venceram. Através do quê? Através dessa doação de amor aos opressores. Então, exemplos como esses precisam ser seguidos. Você dá um soco numa pessoa que vai te dar um soco, você se igualou a ela. Você se defende daquela pessoa que te deu um soco. O propósito e a dívida da outra pessoa. É difícil fazer isso? É. É difícil? Na qualidade do trabalho de Exu, eu vejo que é muito difícil. As pessoas, elas antecipam as coisas. Sejam um pouco mais como Gandhi, como Martin Luther King, como Madre Teresa. E você pode ver que eu estou citando pessoas de cultos religiosos diferentes. Madre Teresa era católica. Gandhi era hinduísta. Martin Luther King era pastor. Chico Xavier era espírita. E fizeram o quê? A mesma coisa. Ou seja, a religião é apenas uma nomenclatura. Se baseiem na ação desses seres e não na religião, porque eles também não faziam muita questão de professar qual era a religião. Apenas seguiam o que sabiam que estavam fazendo e faziam o melhor. F- falar um pouco sobre corrupção, né? Vamos dar uma outra cor para essa questão, para quem ainda não captou e de repente não consegui perguntar do jeito que eu queria perguntar. Aquele que diz assim, vou fechar todos os terreiros, vou proibir entrega na encruzilhada, não sei o quê, e vai indo. Daí o povo vai lá, ah, vamos brigar contra isso, vamos se unir para lutar contra isso. Então o senhor está dizendo assim, a resistência pacífica deve existir, porque é até questão de inteligência, fazer alguma coisa a respeito. Mas assim, tem sentido, seu Exu, pensar também assim? Eu sou uma filha de um terreiro, um filho de um terreiro. E eu sou corrupto para com o pai de santo. Falo por trás das costas dele, ou não faço as obrigações direito, ou finjo incorporação. Às vezes eu incorporo mesmo, mas um dia não estava bom, fui e fingi incorporação. Então existe uma corrupção dentro de mim. Eu vou passar uma informação, eu passo sem ter certeza, sem estudar, sem perguntar para quem sabe. E aí existe uma corrupção, seja a preguiça ou várias, o ego, né, o egoísmo, várias coisas que o senhor citou. Então, qual que é o valor, seu Exu, de ter essa resistência pacífica, mas a pessoa ali dentro ela ainda carrega essa corrupção e esperar que o outro não carregue? É o que todo mundo quer, né? Impor as suas vontades e não ceder ao todo. É aquele egoísmo, né? O que eu quero tem que valer a todo custo e não se pensa no grupo. Uma coisa eu digo, moço. A corrupção consigo mesmo é a corrupção que você vai colocar no mundo. Sendo corrupto consigo mesmo, tá sendo corrupto com todo mundo. Nossa. A verdade, a justiça e os sentimentos começam com você mesmo, com seu próprio ser. Se você engana a si mesmo, não tem chance nenhuma de você ser sincero com o seu próximo. Ou seja, a corrupção íntima, né, interior dos membros de determinada religião é a maior fraqueza que ela carrega, não o mal do outro. Isso, moço, porque se você tá numa causa que você mesmo não acredita ou não pratica, né? E não pratica, como que você quer alcançar um êxito? É mais fácil sair daquela causa e entrar numa meditação para entender qual é a sua causa. Nossa. Qualquer que seja ela. Depois o karma que você gerar ou as pendências espirituais que você gerar é um processo de cada um. Cada um tem o seu tempo, todo mundo tem o direito de errar, todo mundo tem o direito de acertar. Isso que existem reencarnações sucessivas e aprendizados. A pessoa precisa encontrar qual é o propósito dela. Se você está num propósito que você vê que muitas pessoas estão e você está só porque você quer ser mais um, não vale de nada. Tem que ser o seu suor, a sua missão de vida ali. Aí sim você vai poder se entregar e não ser corrupto consigo mesmo. Se você se enganar, você engana todo mundo. Uau. Pode o ser humano, seu Exu, querer que o outro tenha esforço de ver que ele está errando, se ele mesmo, sem esforço, já vê que está errando e não muda nada? É isso, moço. Quando você observa um erro no próximo, você observa. Todo mundo está aí pode observar que o outro está errando perante a sua concepção. Aí que está. Perante a sua concepção, o outro está errando. Agora, cada vez que você apontar um erro, e antes de falar para um terceiro do erro alheio, pensa em 10 vezes que você já cometeu aquele erro e você vai encontrar essas 10 vezes que eu sei, moço. Todo mundo vai encontrar. Claro que sim, claro que pelo sim. Pelo menos 10 vezes que errou igual aquela outra pessoa. Em vez de você ir lá e criticar, apedrejar, vai lá naquela pessoa, abraça ela de uma maneira até figurativa e mostra, olha, eu fiz isso desta maneira uma vez. E a consequência foi essa. Eu não estou te julgando porque eu já fiz isso. Eu estou te mostrando que comigo tive essa consequência. Então, você serve do quê? De consolo prévio para uma situação que você já sabe qual é o resultado. Agora, você jogar uma pedra numa pessoa é muito fácil, né? Sendo que você já tomou várias pedradas iguais à dela e não te serviu de crescimento. A mesma pedrada que você tomou, você jogou no outro. Então, quer dizer que... que não aprendeu. Você tem que ser o seu próprio exemplo, moço. Todo ser humano tem que ser o seu próprio exemplo. Uhum. Quando você critica a vestimenta de alguém, ou você critica o hábito de alguém, você tem que entender uma coisa. Ninguém está te obrigando a usar a roupa igual daquela pessoa. Ninguém está te obrigando a ter o hábito igual daquela pessoa. Mas aquilo te incomoda por quê? Não será que é porque você queria ter a mesma coragem daquela pessoa e não o faz porque, assim como você está julgando, tem medo que os outros te julguem? Uau! Então o tal daquela história, daquela frase do Gandhi que diz olho por olho e o mundo acabará cego, é essa cegueira mesmo de querer projetar no outro o melhor do mundo e ele mesmo fica lá sentado e criticando. Isso mesmo, olho por olho o mundo. Enquanto você se preocupa em jogar... Seu Exu, cortou aqui, o senhor falou assim, perdão. Perdão, seu Exu, cortou aqui, o senhor disse isso mesmo e depois? Enquanto você está se preocupando em jogar a terra nos olhos do seu próximo... Você não percebe que a terra que você está jogando no olho do próximo, você está tirando do seu próprio terreno. Do seu próprio reservatório. Aí, quando você tiver hostilizado as pessoas de uma maneira satisfatória para você, que você estiver no seu ego inflado, satisfeito por ter feito justiça com as próprias mãos e você voltar para o seu terreno, vai estar um buraco enorme lá, você não vai ter o que fazer. Aí você vai ter que procurar a terra em outro lugar. Me diz uma coisa. A terra que você jogou no olho do outro, você acha que vai ser colocada à disposição para você por essas pessoas? Nossa. Acho que não, né? Não, senhor. Uau. O senhor aí meio que descreveu direitinho o que foi ensinado no livro A Profecia Celestina sobre drama de controle, que a energia flui para o outro e daí a gente quer roubar dele porque não admite que existe dentro de você e só não admite porque criou aquele condicionamento baseado na escassez. Isso. Uhum. São crenças limitantes que são impostas através de gerações e de gerações que não fazem o ser humano entender esse conceito que você acabou de explicar. Então, a gente está se aproximando dos 5 minutos finais. Teve uma questão aqui, ela é tão simples, mas, no entanto, é bem curiosa, eu achei interessante. Diz assim, seu Exu Rei, tem momentos que o senhor, como espírito, é desligado do ego Exu Rei, mas eu acredito que ele quis dizer da roupagem. Ah, sim. Porque, como sabemos, no mundo espiritual você pode trabalhar em várias vertentes. Então, a egrégora de Exu me é ativada através da mônada. Como eu disse, não existe espaço-tempo. Existe a mônada espiritual a qual você faz parte e você pode se apresentar como um Exu para a finalidade do trabalho. Isso você puxa através da sua essência espiritual, através do seu ser. Para a finalidade de Exu, o ser que aqui vos fala se conecta a esta linha. Vamos supor que amanhã eu precise trabalhar numa linha de ciganos. O meu ser, através do fractal e através da mônada, se coloca à disposição de uma linha cigana, onde vai ser puxada uma outra experiência de vida que eu tive e vai se colocar naquele propósito, ou como preto velho, como caboclo, etc. Existem várias roupagens que o espírito pode utilizar. Então se desliga na missão daquela egrégora para se fazer numa outra egrégora. E se volta quando é necessário. Mas o cerne, a matriz, tá ali. É como se fosse um quadro de força onde você liga o setor, a fiação necessária para o momento do trabalho. Você sabe que existem guias que trabalham nas sete linhas, né? Nossa. É difícil acontecer, mas existem guias que trabalham nas sete linhas. Um espírito se divide para trabalhar com o mesmo guia. O guia se divide para trabalhar com o mesmo médium nas sete linhas. Ou, às vezes, o médium tem dois ou três guias que se dividem em várias linhas. O senhor fala se divide, mas não no sentido porque o espírito é indivisível, mas ele tem diferentes roupagens, né? É, se divide na questão de trabalho. Entendi. Não na questão do ser. Claro. Mas na frequência espiritual desejada para o trabalho e necessária para o trabalho. Entra-se na frequência dos marinheiros, por exemplo. E aí você ativa através de uma vivência que você teve naquela linha que foi mais particular para o que você precisa no propósito, para ativar o trabalho necessário. Que... A maioria dos médiuns tem entre um a três guias que se dividem nas funções do trabalho. É muito difícil você dizer que um médium tem sete, oito ou nove guias. Pode acontecer, mas nós estamos trabalhando propriamente na Trindade. Normalmente são três guias que se dividem na função das linhas. Entendi. Ah, tem um andamento em questão de pessoas que dizem que a Umbanda não trabalha com orixá, né, de acordo com um dirigente de candomblé. Quem aflora o orixá na pessoa é a religião do candomblé. A Umbanda trabalha com os guias e o atendimento, né, a manifestação do espírito para a caridade. Quando o dirigente diz assim, vamos trazer os orixás menores para abençoar o público, vamos fazer umas festas para ele, não seria isso induzir as pessoas a gostar mais de um espírito porque ele é mais evoluído do que os outros que, pronto, tem lá o mesmo propósito? Ah, moço, então seria dizer então que Cristo não está presente numa aldeia indígena. Olha daí, precisa vir o arcanjo para abençoar. É uma coisa que é particularmente um critério humano. Isso. Os orixás estão presentes em todos os lugares. Claro que sim. Em todo o universo existem os tronos espirituais, os tronos dos orixás e toda a divisão lá, os fractais, elementais e tudo mais. Isso é uma energia que não vos diz respeito, não vos diz respeito aos encarnados. Nós não temos poder sobre isso. Claro. Muito pelo contrário. Quem exerce influência espiritual são essas energias nos seres humanos. Agora, o culto em si da Umbanda tem ligação com os orixás porque se trabalha nas frequências de cada trono. Uhum. Agora, você não recebe um orixá, o trono você não recebe. Você recebe um elemental, você recebe um fractal, você recebe uma frequência energética daquele orixá. Entendeu, moço? É a mesma coisa que eu falar que eu vou canalizar uma mensagem de Cristo aqui da maneira que está sendo incorporado o trabalho. Você não consegue. A energia é muito forte, uma energia crística. Você consegue canalizar, não incorporar no aspecto de mironga. Entendeu? Então, por que um orixá não está presente numa igreja evangélica? Ele tá, porque é uma energia universal. A diferença é que eles não vão falar sobre isso, eles vão falar isso de uma maneira negativa, mas a energia do trono sagrado tá lá. Boa. Tá numa sinagoga, tá num culto de candomblé, tá em todos os lugares. Então, vamos respeitar essas energias como energias universais, não energias patenteadas por cultos ou por pais de santo. Bom. Sanchu, agora, antes da sua mensagem final, duas questões sobre o lar. A primeira é, uma pessoa chegou e disse assim, olha que meu pai ficou desbocado do nada, ele não é assim, ficou raro, E minha mãe ficou assim porque é certeza que tinha ali um espírito obsessor familiar que tá fazendo todo mundo brigar. Pronto. Até onde o povo devia ficar fixo com essa ideia de transferir a responsabilidade para o outro da briga que acontece no lar? E depois eu faço outra pergunta. Tá. Tudo é culpa do outro, né? Sim. Tudo é culpa do outro, sempre. É, vocês são santos, vocês são anjos em terra, encarnados. E sempre o culpado é o outro. É o obsessor, é o espírito que tá te cobrando. Patrão. Tá, ele tá te cobrando, ele tá lá, ele tá te perturbando. Mas você não tá perturbando ele também, não? Quem que tá obsediando quem? É você que obsedia o obsessor que se diz obsessor ou é o obsessor que obsedia você? Que às vezes tá numa troca tão intensa que não se sabe mais quem obsedia quem. Você dá a condição? Você fala mal dos outros? Aí vai falar mais mesmo, porque aquele espírito se diverte com aquilo, ele quer aquilo. Ele quer ver você numa situação ruim. Às vezes não necessariamente por vingança própria, mas o mal que você emana através da mantralização dos seus desejos torna energias artificiais para que ele consiga fazer os propósitos nefastos dele quando alguém vai lá e contrata o serviço de um desses seres aí que fazem trabalho para os outros. É nisso que vocês têm que entender uma coisa. Vocês aí que maldizem os outros, vocês que fazem coisas terríveis para o próximo, vocês estão contribuindo com as suas energias que foram colocadas à disposição pela energia superior para que trabalhos de magia negra sejam feitas. Os seres humanos se doam para isso quando fazem coisas malignas. Essa é uma energia criada nos próprios seres humanos encarnados na Terra. Então tá, existe um espírito que quer vingança, ele quer o seu mal? Tudo bem, existe. Um obsessor? Existe. Mas ele só vai encontrar um terreno favorável se assim você o permitir. Se você estiver vibrando na luz, se você estiver buscando a luz, ele ainda pode querer a vingança, mas aquela luz que emana de você provavelmente vai fazer com que algo desperte dentro dele. Eu faço mal, eu tento fazer as coisas e ele está cada vez melhor. Será que é ele que está errado ou eu que estou errado? Nisso abre uma possibilidade de conversação espiritual para que espíritos no patamar de guias possam tentar uma conversação e uma busca para que esse ser possa se entender, assim como todos os seres espirituais que trabalham na Umbanda um dia que tiveram que ter essa oportunidade. Alguns tiveram que ter a oportunidade por não entendimento da passagem, outros por estarem presos a dívidas ou a coisas na Terra, mas todos em um determinado momento da sua elevação espiritual tiveram que ter esse momento de impacto para entender que não estavam no caminho certo e que poderiam encontrar um caminho certo, mas através de si mesmo, do seu ser. Ou seja, moço, se você estiver refletindo luz, se você estiver bem com a conexão espiritual em dia, os obsessores vão observar aquilo com estranheza. E isso vai ajudá-los, porque se há estranheza, gerará dúvida e gerará abertura para que eles possam entender o que é essa luz. A segunda que está ligada, talvez você já até tenha respondido. Mas daí até peço ao senhor de responder de uma forma diferente para quem ainda não pode não ter entendido. O que fazer para alcançar uma proteção energética do lar? Dentro do seu lar, você abre a boca para dizer palavras de amor, de prosperidade, de abundância, de êxito, de propósito, de sabedoria. O seu lar espiritual reflete no seu lar material. Se você estiver bem espiritualmente, através das coisas que você professa para a humanidade, o seu lar vai ser o seu próprio ancoramento energético. Você pode fazer as suas defumações, você pode ter os seus aromas, você pode manter a sua casa limpa, você pode manter tudo, mas, sobretudo, a limpeza interior. A propriedade da palavra eu sou, a afirmação, a gratidão por estar vivo, a gratidão por entender que pode se modificar tudo aquilo que você quer através de uma intenção interior. Quando você escuta uma música dentro da sua casa, que seja uma música positiva, que seja uma música que vai elevar a vibração da sua casa. As músicas são mantras. Elas precisam elevar a energia que está em volta. Dentro da sua casa, precisa se manter isso. Precisa se manter o reflexo daquilo que você busca espiritualmente. Seja através de simbologia, seja através de música, seja através da limpeza, seja através do que você fala e do que você ouve. Uau! Inclusive, eu não sei se esse relato é verdadeiro ou não, mas foi interessante saber que isso acontece. Uma vez uma amiga falou, vem aqui, a gente vai fazer uma apometria com você. Daí eles disseram assim, tem um espírito que é um sábio de tecnologia do astral, que está querendo muito atrapalhar seu trabalho, que foi mandado por alguém superior a ele, para colocar um chip no seu terceiro olho, na sua cabeça, e os seus guias não impediram, não. Eu falei, ué, porque o que eu estou vendo aqui é que toda vez que ele vinha e tentava, ele não conseguia, porque você está toda hora falando graças a Deus, você está sempre feliz, e você não dá o externo, né, mais força que o externo tem, e sabe que a responsabilidade de como você se sente, e foi, né, é sua. Então, seu Exu, isso tem um pouco de verdade, tem um pouco de verdade nisso em termos de, essa é uma pergunta, né, do que a pessoa cultiva dentro de si, e volta naquilo que a gente falou no primeiro encontro, né, que o senhor estava dizendo, tipo, a pessoa tem o entendimento do que é liderança, poder e autoridade sobre si próprio, tem um objetivo e está caminhando em direção àquele objetivo. Não tem tempo de criar a densidade necessária para causarem-lhe algum mal? Sim, porque você não dá atenção para aquilo. Tudo aquilo que você dá atenção, você alimenta. Olha, aquilo que você não dá atenção não existe para você. Uhum. Entendeu, moço? Nossa. Então, na dúvida, todos os seres humanos, na dúvida, se eu puder dizer uma coisa que seja simples e possa resumir essa questão, na dúvida, sempre agradeça, sempre perdoe, na dúvida façam sempre isso, porque estarão munidos de proteção. As pessoas dizem, mas você, se você estiver ao lado das pessoas da Umbanda, você vai estar provocando as pessoas que são trevosas, aos seres que são trevosos. Nossa, mas espera um pouco, vocês estão do nosso lado, vocês são nossos protegidos, entre aspas. Claro. Vocês são amparados pela energia que vocês conectaram com a gente. Os outros não gostam. Mas e nós? Vocês esquecem de nós? Estamos aqui. Vocês têm a gente do nosso lado. Claro. Entendi. E daí ela falou, ele ficou aí, tentou, não conseguiu grudar o negócio e foi embora. Foi embora. E provavelmente isso gerou nele um despertar. Olha, mesmo que seja mínimo. Claro. O próximo que ele tentar e não conseguir, ele vai entender. Eu sou tão inteligente, eu trabalho com tanta tecnologia do mundo astral negativo, negro, no caso, isso. Magia negra. Uhum. Por que que a minha magia, a minha tecnologia não funciona com este ser? Aí ele vai querer entender como funciona o seu lado, e é nisso que as pessoas e os seres conseguem fazer a transição. É por isso que tem muito espírito que trabalha hoje na luz, que entende dessas coisas, dessas práticas negras. Por quê? Porque foram seres que já tiveram vivenciamento nisso e entendem do assunto, e hoje, por entenderem do assunto, conseguem livrar as pessoas disso. Uau. Ou seja, basicamente, se é a mudança que você quer ver no mundo, mas acender sua luz tão forte quanto você quer ver a luz no mundo. Sim, moço, porque tudo aquilo que você conseguiu hoje, primeiro você não teve que pensar. Teve. Criar os recursos, então, levantar da cama. Tudo aquilo que você conseguiu, você pensou antes. Quando você mexe o braço, você tem que mandar o comando pro cérebro. Uhum. Então é a mesma coisa. Tudo que você quer, visualizou, vai acontecer, porque você visualizou antes. A diferença é que as pessoas visualizam as coisas e deixam de lado. Continua visualizando lá. continua se entregando na causa. Não tem como as coisas não derem certo se você firmar num propósito. Siga na retidão moral, siga sempre se doando ao próximo, sempre colocando à disposição. Ah, mas eu não tenho muito. Siga se doando, siga se colocando à disposição. Porque se você não tem muito e está conseguindo doar ainda alguma coisa que seja um sorriso, você está no lucro. Qual que seria então, seu Exu, sua mensagem final, por gentileza? A gratidão é o melhor sentimento que um ser humano pode ter. Mas não a gratidão por X ou por Y. A gratidão ao todo. A gratidão a todas as situações as quais vivenciaram. E a todas as situações que ainda vivenciarão. Sejam gratos por tudo aquilo que vocês almejam. Sejam gratos por tudo aquilo que vocês vivenciam. E sejam gratos por tudo aquilo que vocês providenciaram de melhoria no ser humano. Sem cobranças, apenas gratidão. Porque portas abertas significa fluidez. Abram as portas com sabedoria e coloquem em cada porta um sentimento bendito de amor, de igualdade, de sabedoria e de liberdade. Soltem as coisas que vocês tanto querem, porque quando elas estiverem livres, elas estarão em fluidez com a energia universal e vocês conquistarão assim os objetivos de vocês aqui na Terra, que é o quê? Liberdade espiritual, liberdade material, liberdade consciencial. Contem sempre uns com os outros, mas contem sempre com o ser espiritual, com o ser divino que tem dentro de vocês. Porque ele não é diferente do ser divino que tem dentro do seu irmão, do seu vizinho, do seu próximo. Ele apenas está um pouco mais escondido. Encontrem primeiramente o de vocês e depois, através do ser individual interior, torne ele coletivo. Esse é o próximo passo, unindo as forças e unindo a benevolência com todos os seres aqui encarnados, de forma que, em um momento, em uma era aqui na Terra, todos possam ser um com o Pai. Na graça de Deus, louvado seja. Muito obrigado, seu Exu. Eu que agradeço, moço. Continue com esse propósito, com esse trabalho. Agora levando esse diálogo para outras partes do mundo, não é verdade, moço? Na graça de Deus. Mas faz frio, hein? Meu Deus. É parte do trabalho, né? Vocês aí têm também as suas dificuldades e não reclamam, né? Vamos enfrentar. Tudo é fácil, moço. Tudo é fácil. Lembra disso. Mandei. Tudo é fácil quando? Se tem vontade, justiça e verdade na causa, e principalmente amor. O amor torna as coisas fáceis. Oh, meu Deus, graças a Deus. Louvado seja. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença conosco, por disponibilizar não só dos recursos espirituais, mas físicos também, que estão ao seu alcance aí, para que a gente pudesse colher o seu conhecimento e, dessa forma, trabalhar na emancipação de nós mesmos. Claro, emos. Claro, Exu. Graças a Deus. Então eu vou me embora, moço. Muito obrigado. Graças a Deus. Jefferson. Senhor Rafael Molina? Sim, senhor. Uma satisfação enorme falar consigo novamente. Como é que foi, no final eu busco falar um pouco com os médiuns, como é que foi esse tempo de incorporação para você aí? Foi um tempo, quando trabalhamos com Exu, é uma energia que ela se integra ao corpo e gradativamente ela vai se potencializando. Quando chegamos ao final do diálogo, ela está no ápice da potência espiritual. É bem interessante sentir isso. Diferente das energias das outras entidades, né? Uhum. Ela se acopla e você sente uma sutileza. Uhum. A do Exu, ela vai se potencializando, parece que ela vai se multiplicando ao longo da conversa. Bem interessante. É um guia que eu tenho bastante proximidade e é interessante que às vezes as coisas que ele fala servem muito para mim também. Ah, como se acompanha os diálogos, né, como na medida que pode, você vê que no final eu sempre falo isso. Tem alguma questão que você gostaria de ver respondida, às vezes, pelo médium, depois do trabalho? E se tem, você gostaria de responder? Olha, você diz você perguntar alguma coisa para o médium isso, ou alguma questão minha? Isso, eu perguntar alguma coisa para o médium, de repente você diz assim, ah, no final do diálogo, por que você não pergunta qual foi a maior dificuldade do médium? E daí você já responde. Ah, eu acho que bacana, eu acho que essa abordagem que você tem no fim dos diálogos é importante. Eu acho que você deveria perguntar para os médiums assim, é lógico que isso ocorre, qual que é o maior aprendizado que os médiums estão tendo através dessa possibilidade de colocar o trabalho à disposição de tantas pessoas, porque muitas vezes o médium, ele está num centro espiritual onde vai um número X ou Y de pessoas se atenderem, se serem atendidas. Mas ali não tem o alcance que o canal que você tem proporciona para assim, as grandes massas. Então, eu acho bacana você perguntar isso para os médiums. Uhum. O que eles acham a respeito dessa foi uma espécie de uma cultura, né, que foi colocada à sua disposição para a disseminação de um trabalho para atingir as grandes massas. Uhum. Então, deixa eu ver se eu consigo formular uma questão aqui para você, que me foi pedida. Ah, como que você, como médium, se sente frente a essa exposição de um trabalho que você faz no seu terreiro com muito amor e carinho, mas agora abrindo isso para muito mais gente? Então, como eu disse, todos nós temos nossas vidas particulares e nossas profissões, né? E naquele momento que você está atendendo, seja num centro espiritual ou seja num diálogo, eu considero como um momento de entrega. Eu considero como um momento de deixar as coisas pessoais de lado, né? Deixar, porque todas as pessoas têm problemas, é lógico, tem coisas para solucionar, mas naquele momento aquilo fica em segundo plano e entra a conexão espiritual para auxiliar quem está aflito. Naquele momento não importa as suas aflições, importa você trazer um pouco de conforto espiritual para quem procura. Trazer talvez uma resposta que vá mudar o dia a dia de alguma pessoa. Então, eu acho que é muito importante todo médium se colocar à disposição disso e entender que é essa a importância, deixar de lado um pouco os próprios interesses e jogar o dom que você teve, né, e a possibilidade de um trabalho para melhorar aí a sociedade, né, melhorar os dias das pessoas. Sempre tem gente que não gosta do que o guia que falou através de determinado médium ensinou, porque ou aprendeu diferente, ou porque, pronto, ali nem está incorporado na visão da pessoa e ela vai lá e escreve e bota uma crítica ali. Alguns médiums já me disseram, eu não vou botar o meu guia para ser criticado pelos outros. O que que você tem a dizer? Porque você já passou por isso, não é o primeiro diálogo que você faz. Como é que é lidar com isso? Eu acho que você fazendo qualquer coisa, seja ela espiritual ou não, você vai ser criticado. Então, acho que isso não pode limitar aquilo que você acredita. Eu acho que é importante ter a crítica, é importante que as pessoas tenham também os pontos de vistas e os pontos de vista delas, e a gente tem que respeitar e entender que elas têm a opinião delas e as outras pessoas tem a própria opinião e, de alguma maneira ou de outra, eu acho que é válido. Boa.